Eu desisto, não levo pra frente essa relação. Você ficou tão cara de pau, eu tô sem opção. Você mente também, deveria ir pra televisão. Chega desse seu jeito, criança. Juro, eu te desejo o melhor, porque o pior eu já enfrentei. Caí, levantei. E se você pensar que a gente ainda tem volta, já tô te dando um não de resposta. Poupa seu tempo, poupa meu tempo, vai. Não levo pra frente essa relação. Você ficou tão cara de pau, eu tô sem opção. Você mente também, deveria ir pra televisão. Chega desse seu jeito, criança. Juro, eu te desejo o melhor, porque o pior eu já enfrentei.